if I gave you my love. I tell you what I do. Tá sinistro, I expect a whole lot of puta. Love out of you. Ah, merda. É foda, meu irmão, sem dinheiro no bolso, no osso. Sou tranquilo, eu não quero miojo, nem te paga de bom moço. Tô afoito pro amor, sem desgosto do esgoto. Somos ratos, é claro que eu sou bem doido. Meu imposto é posto expôs de novo em dobro. Soco na cara do povo, salário alterado e dobrado. Eu que tô louco, me incomoda esse governo de posse, posse por bosta. Bora invadir um plenário inteiro e jogar uma bomba. Porque eu aceno a tronca, tempo eu tenho de sobra. Poucas são reais, proposta governado por idiotas. A troca existe, crime, crime, bicho, bicho. Gravando no big, papatinho, beats, clipe alto, simples. Se não acredita, viste no sino do Televip. Eu já te disse que ninguém nunca desiste. A gente insiste, persiste. Vê que se não tá feliz é que ainda não chegou o fim. Assim pra mim, porque eu vim, vim, venci. E logo me convenci que minha vida não é um filme que nem vai passar reprise. Deslize de mim, se desmitificando o crime. A crise é que se omite nessa porra de governo, isso é incrível. Procuro ouro nos escombros, se levo, tomo, levanto. Não me importa, eu sigo explanando que santo não sou há anos. Vejo todo em prantos e político vanglorizando. Nessa merda de país é estranho eu ser insano. Só mesmo no importado que tá caro pra animar. Chapado, deflagrado, atracado à beira-mar. Não vou me render, vender pela porra do seu cifrão. Eu faço é porra, não tem dinheiro, tem diversão. Só mesmo no importado que tá caro pra animar. Chapado, deflagrado, atracado à beira-mar. Não vou me render, vender pela porra do seu cifrão. Eu faço é porra, não tem dinheiro, tem diversão. Porque o meu país não proporciona condição pra evolução do meu ganha-pão. Mensalão não quero não, com humildade na verdade só quero compreensão. Pros meus irmãos, infelizmente a minha nação não tem noção. Sei cantar com coração, sigo mas não é em vão. Só os verdadeiros que levantam a mão. Na hora que sai o som, na hora que rola o bom. Na hora que tá apertado não tem espaço pra cuzão. Sou honey money, sem money, mas não preciso pro canto. De money ser a cone, não compre tão plante. Passe adiante, movimento de punks e junks. Nascidos no half pipe, pra acender o pipe é só colar com já está. Sou mais um que tá no páreo nessas esquinas e bares. Maldade na minha cidade tá atingindo até os pares. Foda-se a sociedade, mas é claro, no bom sentido. Também sou sofredor que tenho que abaixar de tiro. Só mesmo do importado que tá caro pra animar. Chapado, deflagrado, atacado à beira-mar. Não vou me render, vender pela porra do seu cifrão. Eu faço é porra, não tem dinheiro, tem diversão. Só mesmo do importado que tá caro pra animar. Chapado, deflagrado, atacado à beira-mar. Não vou me render, vender pela porra do seu cifrão. Eu faço é porra, não tem dinheiro, tem diversão. Roubando da sociedade as escuras verdades divulgadas em forma de rimas sobre graves e bases. Tipo trás, tipo kamikaze, rastafari. Mostrando ao povo todo com sobriedade. De contrário aos que não trazem nada e não são capazes de mostrarem viver sem rivalidade na cidade. Foi tão lendo high times. Eu vi que plantar em casa é o melhor que o maconheiro faz pra não ser pego pelo rabo. Melhor fumar em casa, várias gramas do racha. Polícia que não brinca de dar tapa na minha cara. O cara para reacender a baga. O camarada do camarada é da lata, mas dá pra fazer a caixa. Cruz, amigo não se deixava. Quem ainda fala nos arregaça. Rastafarianismo não por estilo nem se compara. Se ataca a Babilônia da baga, já foi pra ponta da ponta. Só pra fumaça que sobe batendo a onda. Então solta o som. Só tem sangue bom. Demorou colar 1 milhão de Rastafari em prol da legalização do pão. Arroz com feijão, bota junto no pacote. Sem boicote o baseadão. Tô chapadão, irmão, e afirmo com muita convicção. Eu faço é por amor, tem dinheiro, tem diversão. Honey, money, me desculpe se tem palavrão. Eu faço é por amor, tem dinheiro, tem diversão. Só mesmo do importado que tá caro pra animar. Chapado, deflagrado, atacado à beira-mar. Não vou me render, vender pela porra do seu cifrão. Eu faço é por amor, tem dinheiro, tem diversão. Só mesmo do importado que tá caro pra animar. Chapado, deflagrado, atacado à beira-mar. Não vou me render, vender pela porra do seu cifrão. Eu faço é por amor, tem dinheiro, tem diversão. Só mesmo do importado que tá caro pra animar. Chapado, deflagrado, atacado à beira-mar. Não vou me render, vender pela porra do seu cifrão. Eu faço é por amor, tem dinheiro.